na palma, na palma da mão, na palma, na palma, na palma da mão, na palma, na palma, na palma da mão, na palma, na palma, na palma da mão. Cadê o grito da galera? Cadê o grito da galera? Não era amor, não era, não era amor, era tirada. Não era amor, não era, não era. Amor, vem logo ou você vai ver.